aguento um pouco mais. Aliviado, muitos ainda passarão por lá. Quem sabe seja você que possa revolucionar a política de nosso país. E todos poderão ser felizes. Se essa política não der certa, o dois anarquia na cabeça.